언제고 번호 넣네요. 9601, bom dia, prossiga. 30.360, Galeão. Ok, está autorizado, Galeão, nível 360, via peso Lu 10, até SMAP, após Lúvito, e após Lúvito direto Barbacena, após Barbacena conforme o plano. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda. A transição é Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5424. Este autorizou 360, via peso Lu 10, SMAP, direto Lúcio e direto Barbacena. E após ela subiu. Solta 10, curva direita da Euleta, transição Motiva. 1208-5424-96. Correto, Bruno 961, chame para o push e acionamento. Camarim, 961. 961, posição 10, para pushback. Voo no 961 autorizado, chamo para o táxi. Comandei táxi no 961. Para o táxi, seguro 961, 113 a bordo, 4 horas e 2, alterna Campinas. O 961 está livre o táxi via Pátio e Índia. Ponto de espera da 101895. É uma boa viagem, o 1961. Afirmo Pátio e Índia, ponto de espera 1895. Obrigado, Matheus. Autorizada a chegada a Bonche, desça para nível de voo 060, QNH no 014. Rio 981, confirme sua velocidade. que 9891, é, se possível mantenha a high speed direto do na 2 mil pés, o que negar no 0 no 4. Aproveito o Nuno, desça até 2 mil pés, o que negar no 0 ou no 4. Salvador, bom, chegou no 961. Chegou 1961, bom dia, autorizado. Alinhado, ficou a pista no 0, vento 190 graus, 099. Gente, o 961, alinhado, bate. Do 35328, autorizado Campina Grande, nível 190, via Golf 677, até o VOR de Aracaju, após rota direta conforme o plano, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, após Jamo, Jamo direto Aracaju. Controle 120.8, transponder 5431. Autorizado Campina Grande 190 pela Golfo 677, limite do VR de Aracaju, após direto com o plano de voo. Controle 110, conclua pela esquerda, conclua pela esquerda, conclua pela controle 108, 431 transponder, conclua pela esquerda, 322. 5328 a trip, correto. Chame para o puxa acionamento. Está no pátio 3? Afirmo, pátio 3, a posição é a 4. Gente. Oi, Salvador. Bom dia, total 9902, gente da Fox Trot. Total 9902, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. QNH no 0 no 4. E descendo para 050, no 0 no 4. 9902, informe sua velocidade. Mantendo 340. 9902 vai ser o número 2 na aproximação, tráfego precisa 12 horas 20 milhas. Se possível, mantenha a high speed. Direto até 3 mil pés, direto Duna. Amativo 3 mil, direto Duna, total 9902. Gol 1961, decolar 222, chama o controle 120.8, bom voo. 20.8, tenha um bom dia, até mais. Gol 1961. Gol 1961, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Está autorizado direto, Leda? Direto, Leda, gente. Gol 1961. 65, informe sua velocidade. 2719. Sente, o 8865 vai ser o número 3. Reduz a velocidade para 250 nós. No 865, reduza para 230 nós. E no 981 está autorizado a iniciar a redução. Colônia 759, bom dia, autorizada a chegada Bom Fidessa para nível de voo 050, que é legal no 014. Stand by clear to Amigo Castro Brown, flight level 250. Stand by, Uniform Kilo Lima, Foro 010. Travera 2, inicie redução. Reduzindo agora para atingindo, quer dizer, cruzando agora 4.000 para 3.000, total 9902. 79902, inicie redução, tráfego agora 13 milhas à frente. Vista para 2.000 pés e reposta estabilizado no localizador. Para 2.000 vai repostar estabilizado, total 9902. Gol 1961, chame o centro Recife. Frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 251-3395-96. E 9891, complete a aproximação, chama a torre 198 decimal 95. Complete, chama a torre 198-95-9891. Fletcher, and Alpha Romeo Uniform Transition. Departure frequency 120.8 and the scope code 5434. Salvador, o Rio 9811, estabilizado no ILS, mas está travado. Rio 9811. Rio 9811, bom dia. Livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Livre pouso 190, Rio 9811. E Spuka, Papa, Uniform, Charlie Alpha. Puka, departure, and Alpha Romeo, uniform transition. Alpha departure, runway 10. Puka, Alpha Romeo, uniform transition. Romeo Lima 4010, Puka 4534. 5434. 5434, uniform Puka Lima 4010. Okay, readybacks correct, we ask Kilo Lima. Report for push and start. Apron 3. Apron 3, send number 1, information box, DNH 1013, fully ready for push back and start up. 1909. 1909, push and start. Affirmative, our call sign, uniform Cuba Lima 4010. Okay, it's cleared for push and start, report for taxi. Yes, yeah, for taxi, and for taxi, report for taxi, uniform 314010. Salvador, bom dia, 731-71, informação Foxtrot, solicito 340 Guarulhos. É o 360 autorizado, você aceita? Demativo, 3171. Autorizado então, Guarulhos, nível 360, via Pesulu 10 até Bridge, após Bridge a Pesulu 16 até Bravo Hotel Zulu, e após direto Trive, após Trive direto Poços de Caldas, decola da 10, curva à direita, subida da El, transição Motiva, para interceptar o Pesulu 10, controle 120.8, e o transponder 5433. 9902, China Torre, 118.95. 3895. 3 da saída da El, Motiva. Costa, Perzulu 10, Bridge, Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 3, direto ponto. Controle 120.8, transponder 5433, distante 3171. Correto, TAN 3171, chame para o push e acionamento. Ok, negative, sir. Continue your push and your text is gonna be via apron 3, and you must enter on apron 1 to continue taxi until road point runway 10. Report when ready for taxi. Report when ready for taxi, 1010. 19. No 759, se possível mantenha a high speed, desça para 2.000 pés e após estabilizado no localizador. High speed 2.000, semana estabilizada, 759. Salve Salvador, muito bom dia, azul 4040, solicitado para Comfit. Assistente da Fox Trot, pronto para 4.000 autorização, disponível. Afirmativa, azul 4040. Autorizado com fim. O nível 340. Via UP Zulu 10 até Bridge. Em Bridge, UP Zulu 16 até o destino. Decola da 10, curva à direita, subida da El, transição Motiva. O controle 120 decima 8 e o transponder é o 5435. Convite 340, apresolou 10 até a bridge, depois apresolou 16 até pontinho, decola da Leste, curva à direita. Da El, Motiva é a nossa saída, controle 128, transponder 5435. Correto, chame para o puxo e acionamento, azul 4040. Chame para o puxo e acionamento, azul 4040. Eu Rio 981, prossiga via Juliette, após ingresso no pátio 3, a posição é a 07, fique atento ao sinalizador. Vindo para 2019, Okay, aguarde um instante o TRIB 5328. Temos tráfego à retaguarda que já iniciou o pushback. É, ok, estou vendo. 118.95. Bom 865, bom dia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, destino 014. Gente, aguardando a autorização, PN14 com movimento. Pessoal, o pessoal da manutenção aqui, pessoal, está falando que não tem tráfego até atrás não. Ele está a retaguarda mais afastada aí um pouco à sua esquerda. Como o tráfego vai iniciar o táxi agora, em mais alguns instantes, o senhor será autorizado após aqui. Temos tráfego também ingressando no pátio 3 e pela Juliette. Aguarde autorização. Ah, tá bom. Se eu quiser, ele pode fazer o pushback que eu vou atrás e sair pela outra posição. Infelizmente não é possível, ok? Aguarde um minutinho. E entre 2 e 3 minutos eu será autorizado. Alô, total 9902, livrou na sua escuta. Total 9902, livre táxi, alfa e chame antes da táxi e aquilo. Alfa antes daquilo, vai chamar, total 9902. Total 9902, continue o táxi em frente, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, foi reportando, total 9902. Postal 3517, aguarde um minutinho, copy Brasília. Total 9902, prossiga o táxi via Juliette para o pátio 3, posição 09. Pátio 3, posição 09, via Juliette, posição 9902. 38, libere direito, chame o solo em 121, decimal 9. Matemé 570, reduz velocidade 2109. Para 2109, abre 3.0. Cono 093, reduz velocidade para 2209. 220, abre 093. Barcelona 865, livre táxi via Alfa, chame a da Juliette. Via 5570, 10 até 3, meu pé. 4 0 93, 10 até 4, meu pé. 4 0 0 3 Whiskey Kilo Lima 4010, confirm estimate to start your taxi. In 1 minute, Uniform Kilo Lima 4010. Roger. Afirmativo, o trip 5328, inicie mantendo sua separação com o tráfego, coordene com a equipe de solo. Tráfego encontra-se nas proximidades aí da Taxi 6 Kilo. Reporte para o táxi, o trip 5328. Trip copiou o solo? Ah, positivo, agora quem tá vendo a televisão ali? Então que chegou agora aqui, né? Afirmativo. Mantenha a sua separação com o tráfego e chame para o táxi. Ah, vai manter. Voo no 865, prossiga para o gate 10, via Juliette. Fique atento ao follow me nas proximidades do gate 8. Vai para o 10, atento ao follow me. A 6570 vai seguir tráfego nessa posição de 1 hora e 15 milhas, rumo sudeste, cruzando 2500 para 2000 pés, desça para 2000 pés e após estabilizado no localizador. Reduz a velocidade 1990 nós, tá? Ficou com 1980 de grau de vídeo. 4670, livre 2000 para o localizador, reduzido para 1990 nós. No instante, temos aí um ATR da Trip que já vai iniciar o táxi. Estamos observando aqui que ele já está completando aí o pushback. Parece não foi o início do seu pushback, mas 2 a 3 minutos. 3 não fechou, tem. Kilo Lima 4010, ready protection. Okay, o Whiskey Kilo Lima 4010, continue text ahead by Apon 3, report to enter on Apon 1. Follow the ATR ahead of you. Clear text to the point on 10, line Apon 3, Whiskey Kilo Lima 4010. Taxi 35328, 37 a bordo, 4 horas e 10, alterna Maceió. Gente, o trip 5328, livre o táxi, em frente, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10-1895, a torre. Principal, Índia, mando lá, 10-1895, torre, trip 5328, boa. 1-759, bom dia. Livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso no zero, bom dia. Decola da 10, curva à direita, subida árbol, após elefa. Controle, 120 decimal 8 e o transponder, 5436. 360 autorizado para Brasília, Brasília via Trapezolo 97, decola da 10, conclusa direita, saída Ágora, contração é 10.5208 e o transponder 5436, até 3597. Correto, chame para o push e acionamento, o 3597. Torre Salvador, muito bom dia, 35322, CIT, próximo posto, espera pronto. Trip 5328, mantém o ponto de espera. Tem, trip 5328. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Três Tripe 5328, a linha decola 5 autorizada? Afirmo. Mal 95. Ah, meu Deus, certeza. 0328. Será 9970 autorizado a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH1014. O 1759, no solo 46, release manobra, libera direito, chama o solo em 1219. Direita 219, gol, 1759. Vai. Salvador, bom dia, gol no 759, livrou na sua escuta. Pelo 759, bom dia, livre está. Via Alfa, chamei a Cidade Juliette. Alfa chamará a Cidade Juliette, gol no 759. 0089. Já decolado, 35322. UKL 4010, mantém holding point 1810. Abre-se a cargo 6570, cheque trem, livre pouso, pistão 0, vento 190 graus, 079. Abre-se a cargo 6570, com trem baixado travado, livre pouso. Ciclo 3228, decolada 48, chama o controle em 120.8. 120.8, obrigado, bom dia, trip 5328. Salvador, muito bom dia, trip 5328, perfil Puca, transição Caju, passa mil pés. Trip 5328, contato radar decolagem, suba para nível de 190, está autorizado, vai direto a Aracaju. 190, direto a Aracaju, trip 5328, grato. Gol no 093, passando do não complexo de aproximação, eu chamo a torre 1 no 8 decimal 95. 1895, bom dia. lateral 9970, desça via para 2000 pés, autorizado para o ILS X-Way, reposto estabilizado no localizador. Pátio Índia, no ponto espera 118-95-131-71. José Juliette, voo no 759. Voo no 759, observe o aeroporto da TAM. Após o tráfego, prossiga para o gate 9, via Juliette. E fique atento ao follow-me, nas proximidades aí do gate 7. Sente, prossegue para o 9 após a distância, seguindo o follow me, o gol no 759. É, aguarde um minutinho, então 35 no 7, tráfego taxiando pelo pátio. 0 no 4. 1 no 0 no 4, aguardando. Solo APSA 6570, livrando a pista. O APSA 6570, livre táxi, de alfa, 1 quilo, para o pátio 3, a posição é a 1-0. Alfa, quilo, pátio 3, a posição 1-0, APSA 6570. Tá 3517, tá livre o push acionamento, chama para o táxi. Vamos manter a posição, chama para o push tech novamente aqui, tá 3517. Ok, ciente. KL Fozio 10, line up and wait, runway 10. Para pushback, acionamento azul 4040 no gate 3. Autorizado, azul 4040, chame para o táxi. Chamará para o táxi, azul 4040. Vamos dar uma frente. Salvador, voo no 093, bom dia na Alfa. Bom dia, voo no 093, a livre o táxi, Alfa, Juliette, gate 5. Alfa, Juliette, para 593. To take off, runway 10, wind 190 degrees, 089. Aqui é o doutor Fernando, 10, Unicom, Teori, Mato, 010. Salvador, já está no ponto 010, pronto. 3171, observe a rolagem do Alfa November 1-2 após a Lima ter cabeceiro no zero. Gente, eu tô 3171. Miami, Bronco Lima 4010, passing 550, climb level 250. Uniform Kilo Lima 4010, airborne at 55, contact Salvador departure 120.8. 120.8, 4010, thank you, good day. Good morning, Uniform Kilo Lima 4010, passing 1000 feet, climbing level 250, Puka departure. 4008, contact on departure, climb to level 250, fly direct to Zelmo. 4-0, ele está à direita e no ponto de espera down no 0, 1895. 1895 no ponto de espera down no 0, azul 4040, iniciando o táxi à direita. Resino 71, autorizado a decolar, pistona 0, vento 190 graus, 079. Primeiro decolar, tentando 3, 1, 7, 1. Ponto de espera da 10, azul 4040. Azul 4040, mantenha o ponto de espera da 10. Tá mantendo 4040. Ah, solicita o nível 130, estamos centro da Fox. Ok, 130, aguarde coordenação, a saída é a Conde. Conde, 5514. Oito. 1208 agora, 103171, obrigado. 28? Não, 35328 é o controle Salvador. Ah, Salvador, desculpa. Curvando aqui um pouquinho à esquerda pra te dar uma formação da 10 filas. Nível de 5328. Controle Salvador, bom dia, 103171, vai passar 1410. 3171, não contato o radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Subindo 360, poderia voar da presente da EL? Cruzado Leda 3171. Presente Leda 3171, obrigado. 9970 está estabilizado? Neste momento estabilizou. 9970, chama a torre, 198.95. 1895 vai chamar. Oi, Salvador, bom dia. Sideral 9970. Sideral 9970, continua a aproximação. Reponte 30 pouso baixado e travado. Ajuste no 014. Ajustou no 014, baixou e travou. Livre pouso, pistão no 0, vento 190 graus 079. Sideral 9970. Livre pouso para o Sideral. Colocar 3597. Para a busca da retornada. Autorizado, está 3507, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 3597. DIP 5514, qual que é? Azul 4040, a Lima mantém cabeceira no zero? A Lima mantém o Azul 4040. Cinco, três, dois, oito, por mais quantas milhas de desvio? Duas milhas, só voltar já. Liberal 9970 no solo 01, libera direito, chama o solo 121 decimal 9. Vai liberar direito, vai chamar solo 219, liberal. Cinco, três, dois, oito, chame o centro, Recife. Frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. 2685, muito bom dia, tudo de bom, abraço. Liberal 9970, bom dia, Libertar, via Alfa e Kilo, para o pátio 3, a posição é a 05. Alfa, Kilo para o pátio 3, a posição é 05.